Fala galera, beleza? Aqui é o Ari e hoje a gente tá gravando mais um podcast aí pro Pay-Per-View. O tema de hoje será IRL versus MOL. Nós vamos conversar aí sobre as diferenças desses dois formatos, se é que o IRL a gente pode chamar de formato, né? Pra quem não sabe, o Pauper é um formato que existe somente no MOL e o grande problema é que o Magic foi lançado bem antes do MOL, né? Então quando o MOL chegou, já existiam várias edições aí de Magic lançadas, e nem todas essas edições foram reprintadas no MOL. O que acontece hoje é que existem algumas cartas que são comuns somente no papel e algumas cartas que são comuns apenas no MOL. Então a gente vai tentar falar aí sobre todas as confusões que isso acaba gerando aí pro formato. Eu e ele, nós vamos conversar aí com o nosso convidado, o Jorge Jacola, da Liga Pauper Rio de Janeiro. E é isso aí. Se você está ouvindo esse podcast aí no YouTube, eu aproveito para pedir para você deixar o seu like aí. Isso nos ajuda bastante. Se inscrever no canal aí também. Se você não estiver ouvindo pelo YouTube, não tem problema. Depois você entra lá e procura nosso canal e se inscreve, beleza? Nós também costumamos deixar aí na descrição todos os links aí das nossas redes sociais, para você se manter informado aí sobre o nosso trabalho e sobre o formato Pauper, beleza? É isso aí, bora pro podcast. Beleza, eu estou aqui com o Jorge e com Eli. Fala aí, Jorge, beleza? Opa, fala galera. É, se ouvir barulho de tiro aqui, porque tá tendo operação aqui na comunidade do lado. E aí, Eli, tranquilo? Fala, Ari. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo. Beleza, então a gente vai falar aí sobre as diferenças do IRL e do MOL, né? Pro pessoal. E antes de começar a entrar nesse assunto mesmo, né, eu gostaria de fazer uma introdução do Pauper aí junto com vocês. Não sei se o Jorge pode falar pra gente aí sobre como surgiu o Pauper, né, quando e tal. Ah, com certeza, com certeza. Aqui no podcast vocês, nosso podcast, já me sinto incluído, já, do Pauper, assim, já tá meio massificado, mas... A origem do Pauper, ela tá meio que obscura em mitos e lendas, né? Que nem a origem de Roma, né? Mas a origem do Pauper, ela tem algumas. A que é a mais aceita, a que é a mais conhecida, e provavelmente, na minha opinião, a verdade, né? É que o Pauper começou no Magic Online no ano de 2008, tá legal? Como um formato entre amigos... você pode fazer isso no Magic Online, você pode criar decks sem formato nenhum e jogar com seus amigos. E a Wizard, ela, através do MOL, ela percebeu o nicho de mercado que tinha ali, né, dentro do Magic Online, um nicho iniciante para você só jogar com cartas comuns. E a partir de 2008 foi criado esse... com torneios, com eventos, etc. E tá aí até hoje. E a gente tá num momento agora de... O Pauper tá muito em evidência, tá chamando muita atenção. Grandes jogadores, grandes portais, né? Equipes, Channel Fireball, a Star City Games, elas estão começando a falar sobre o Pauper, youtubers... gringos muito importantes estão começando a falar muito sobre o Pauper e ele está ganhando muita visibilidade. Isso, na minha opinião, assim, agora para o futuro, é um caminho, né, para o sancionamento. Eu acho que a Wizard está começando a olhar em, tem um formato aí bacana para a gente botar no papel, que agora ele só é válido, por enquanto ele só é válido no Magic Online. Mas quem sabe para esse ano de 2018 aí ele entrar no papel, né? Então, assim, né, o formato já tá completando aí quase 10 anos, né? Vai completar esse ano aí, 2018. E, né, antes de discutir essa parte de sancionamento, seria legal a gente entender as diferenças aí entre o RL e o MOL. parte, perdão, Ari, perdão, fez parte também da história, né? Eu acabei esquecendo da história do Magic Online, porque você tinha dois formatos acontecendo ao mesmo tempo, dois paupers acontecendo ao mesmo tempo. Tinha um pauper do Magic Online, né? Com as regras do Magic Online, com a gente chama de pool, né? A lista de cards, a pool do Magic Online, com a lista de banidas do Magic Online, e você tinha, tô usando o verbo no passado, né? Uma pool IRL que, olha aí, usava a lista de banidas do MOL. Então você tinha duas listas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, né? Uhum. A incoerência já começava aí, né? Já começava aí. Certo. Assim, só pra quem é novo aí no Pauper, né, no Magic também, IRL significa in real life, ou seja, na vida real, né? Ou o pessoal também costuma chamar de Magic no papel, mas isso é o IRL que a gente tá falando aqui. Isso é o Pauper, né, que a gente joga com cartas de papel mesmo aí na vida real. É, os gringos chamam de Paper Pauper. Só pra ficar fácil pra gente falar, né? É um trava-língua pra mim. Playing paper pauper. É, precisa falar inglês da Inglaterra. Paper pauper. Então, né, hoje a gente tem o Nacional, né? Que é o maior campeonato que a gente tem aqui como referência, que é o NPL, o Nacional Pauper Legacy. Que hoje ele ocorre no formato do MOL, mas nem sempre foi assim, né? É, exatamente. Esse ano de 2017 foi a quarta edição, então me ajuda aí na conta. Acho que o primeiro foi o quê? 2015? 2015 não, 2014, né? 2014, 2015, 2016, 2017. 2014, com a liderança do saudoso Murilo Lixandrão. Um abraço aí pro Lixandrão aí. E depois pelo Turco, né? A partir de 2015 pelo Turco. Até 2014, 2015, 2016, o Nacional Pauper Legacy foi o formato IRL, né? Formato de papel. Existiam muitas reclamações com relação a isso. A gente aqui do Rio, da Liga Pauper do Rio de Janeiro, eu criei ela lá em 2013, a Liga Pauper do Rio de Janeiro sempre defendeu o formato do Magic Online, né? Insistentemente, e a gente até foi bastante criticado por isso, mas nesses três anos foi IRL, o Nacional, e agora, 2017, no início do ano, Turco foi iluminado com uma votação e a democracia venceu, a maior parte dos jogadores. A votação foi em janeiro de 2017, e os jogadores preferiram o Magic Online, né? Eu acho que isso foi muito positivo para o Nacional Pauper Legacy, foi muito positivo para o formato em si, pro pauper brasileiro, que é um dos maiores paupers. Desculpa o barulho aqui. É tiro? Não, é meu gato. Meu gato que tá fazendo bagunça. Não precisa cortar isso, não. Voltando, né? Foi uma grande vitória pro formato, pro pauper brasileiro, que é um dos maiores paupers do mundo. Acho que eu ainda não conheço um país, talvez a Itália, né, jogue tanto pauper quanto a gente, assim, sabe? Eles muito elogiado, até por causa disso. Se você entrar em comunidades no Reddit, né? Você vê que, o pauper no Brasil, ele bomba e tal, funciona muito e tal, muito elogiado, né? E o pauper brasileiro, o pauper como formato ganhou muito, e eu acho que a gente ter adotado o Magic Online abriu caminho para, em 2018, tomara, aqui batendo na madeira, ver se vocês conseguem ouvir, né? Sancionar em papel, né? Eu concordo, né, em todos os aspectos que o Jorge comentou, né? O fato de determinar que o Nacional vai ser no MOL é uma vitória sem contestações, até porque a gente já conversou sobre isso antes de começar a gravar. O Pauper é Magic Online, ponto. Né? Ele foi criado, não desenvolvido, né? Porque ele foi, né, pegou uma pool e daí saiu o formato. No IRL, a gente meio que adaptou, porque imaginou as pessoas começaram a jogar, né? Cartas comuns vão ser iguais. talvez até não tinha amplitude, né? Não se via, né, o formato ainda, né, estabelecido e desenvolvido para poder dizer se por que que usa uma carta, por que que não usa outra, até que as regras foram começando a serem criadas. Só que é aquele negócio, ela foi moldada por jogadores, né? A Wizards, né, aceitou criar o formato no mall, mas assim, fez o banimento, mas essa questão de cartas válidas ou não acabou ficando em haver, né? Não teve uma determinação de como é que ia ser feito. Então, assim, criou realmente uma bagunça. E o fato, né, de começar a ter essa frente para mobilizar, né, de apenas ser mol, é algo, né, que eu acho que tem que ser realmente disseminado, e é uma parte que cabe a nós também, né, divulgadores, produtores de conteúdo, pessoal que tem incentivado aí os youtubers brasileiros aqui, né, na nossa realidade. E agora, né, o professor do Tolarian College, o pessoal do Channel Fireball, da Star City também começou a ouvir. E então, assim, eu não sei se esse sancionamento vai acontecer, né? Eu acredito que sim, não sei se é a curto prazo, né, porque acho que tem várias coisas para a equipe, para as equipes ou equipe que poderia cuidar disso na Wizards, para poder avaliar a questão de disponibilidade de cartas, né, para poder corrigir a questão IRL Mall, né? Eu queria comentar uma coisa que o Eli falou, do argumento, né, do Magic Online pro acho que o que, já entrando no outro assunto, né, das diferenças, né, do mall, do Magic Online e do IRL, acho que um argumento que ganhou muitos adeptos no início do ano passado, foi um argumento que eu construí da seguinte forma. Eu tentava falar, isso que a gente começou a falar aqui no início, né, que não o formato do Magic Online e tal, eu sempre usei esse argumento, e esse argumento não colava. Não colava, tipo, ah, mas eu não jogo Magic Online, eu não conheço, não tenho dinheiro pra gastar com carta que não existe e tal. Eu recebi esse contra-argumento. Aí eu comecei a usar um outro argumento. Eu usava o argumento da seguinte forma: olha, a gente não. O Magic Online, ele usa a pool, né, que eu tava falando, a quantidade de cartas do Magic Online. E a ban list do Magic Online. Tá? Ou. O que vocês estão fazendo agora? É a pool IRL, essa salada de frutas, né? Essas edições antigas, que não estão no Magic Online, e vocês querem usar a banlist do mall? Então, ou usa a pool do Magic Online e a banlist do Magic Online, ou usa pool IRL e banlist IRL. Aí eu apontava o dedo, porque eu sou provocador. Você vai criar a banlist do IRL? Você vai criar. Aí, quando você apontava o dedo, né? O pessoal arregava: não, eu não vou criar banlist. Ah, não, eu não sou. Eu vou deixar isso pra Wizard. Então, se vai deixar isso pra Wizard, vamos usar a pool da Wizard. Entendeu? Vamos usar a pool do Magic Online e a banlist do Magic Online. Quando eu construí esse argumento, curiosamente, em janeiro, eu acho que ajudou muito, né, na eleição do Magic Online. Acho que isso foi muito, muito. Não sei se vocês entenderam o meu argumento, não sei se eu me fiz entender. Entendeu? Ou a gente usa IRL, ou a gente usa MOL, pool e banlist. Eu acho que, assim, jogar o Pauper IRL usando a lista de banidas do MOL é uma coisa muito sem sentido. Eu até já, procurei alguns artigos, tal, né, sobre o IRL, e existe uma lista aí que alguns jogadores sugerem que utilizem como banidas do IRL. Daí, no caso, tá o Hinto Turret, o Granada Goblins também são banidos nessa lista. Tem algumas pessoas que seguem. Mas, assim, quem foi a pessoa que criou essa lista, né? Quais critérios ela usou? Estatísticas para serem usadas como base, né? Onde que ela tirou e tal. Então, assim, o MOL, por ser da Wizards, ela tem toda uma base ali de informações para ela saber o que está sendo opressor, o que não está sendo opressor. Então, assim, não faz sentido a gente, jogador, ou uma comunidade de jogadores de determinada região, tentar criar uma lista do IRL. Eu acho que a coisa mais sensata é deixar com a Wizards mesmo, né? Porque ela tem informações, tem pessoas que são qualificadas para chegar nessa decisão aí de quais cartas banir ou não. É isso aí. Fim do debate. Eu acho que assim, não é que a gente tá escolhendo um lado, né? Não, como se fosse uma guerra, não é bem isso. A gente quer a unificação, né? A gente quer o formato tendo uma estrutura só. A vantagem de você usar o MOL é o quê? Você já tem uma equipe, por menor que ela seja, né, da Wizards, que de certa forma olha, né, o formato. Vide Peregrine Drake, que saiu e logo depois de um tempo foi banido. Então, quer dizer, tem gente olhando, tem gente observando. Talvez ainda não seja uma equipe de desenvolvimento, alguém que pense em edições futuras, né? Sai uma coleção, vamos relançar isso, vamos lançar isso. É um ponto, né? Que é uma coisa que nós gostaríamos, né? Que aparecesse reprints de algumas cartas, ou cartas que saiam como comum em coleções novas que fossem melhor utilizadas no formato. Mas isso é uma outra discussão. O que a gente coloca como deve existir, deve ser padronizado o MOL, porque você já tem uma estrutura. Você zerar essa estrutura e começar de novo na IRL é completamente inviável. Então, o que a gente quer passar aqui é realmente vamos utilizar o MOL, porque ele já tem uma estrutura, ele tem um histórico, né, de coisas, né, de estatística e etc. Que favorece que você utilize o MOL, e até porque a gente já conversou isso, ninguém vai jogar só de Mono Black porque tem tutoras, tipo, que era o que aconteceria, você teria um combate Mono Black e Mono Red, talvez Goblin pela granada, então você teria basicamente esses dois arquétipos funcionando. Então assim, o fato de você precisar banir um tutoras é o mesmo argumento que eu acho de outras cartas que hoje já são banidas, como o Invigorate, que é do Infect. Então, assim, realmente precisa dessa padronização. Na verdade, a padronização em si já existe, né? Que é utilizar o MOL. E o que eu acho que precisa é... A comunidade já tem feito isso, que é poder divulgar esse tipo, né? De, não, temos que manter o MOL, temos que manter o MOL. E agora, com essa... esses olhos, né? Todos pro Pauper Wizards... Tentar fazer alguma coisa para que isso continue fluindo nesse caminho e realmente a gente chegue no funcionamento, que eu acho que assim, nós já chegamos num ponto que não há volta mais. Só concluindo a ideia então, né, que sobre esse assunto da Wizards olhar ou não para o Pauper, eu acredito que eles olhem sim, né, não é à toa, esses downgrades aí que acontecem no Masters não é à toa, eu acho que eles estão pensando no Pauper assim como formato. Mas se houver mesmo o sancionamento, com certeza eles vão olhar essa parte do reprint aí de cartas antigas, né? Que hoje é muito difícil de encontrar e eles têm que olhar, né? Eles vão ter que olhar isso porque, assim, o Pauper, a essência dele é ser barato. Por mais que aumente o preço, beleza, hoje é muito barato. Em comparação com o Modern, com os outros formatos aí, hoje ele é muito barato. Então, assim, por mais que aumente, ele nunca vai chegar a um preço de um Modern, nem... perto disso, certo? Até por causa das lands que ele tem e tal. Então, assim, vai ficar um pouco mais caro, mas a Wizards tem que trabalhar para deixar um formato acessível, entendeu? Ser o formato mais acessível sancionado. Então, se um dia acontecer isso, eu acho que esse é o caminho. Manter a essência do Pauper, que é ser um formato acessível. Só tem uma última coisa que eu queria falar sobre isso, que é o Pauper, ele é o primeiro formato de raridade. Tá? O que você tinha antes eram formatos baseados em históricos de edições, né? Você tem o Legacy, você tem uma ban list lá enorme, mas vale tudo. O Vintage é um vale tudo com menos banido. Aí você tem um Modern que acho que é 98, me ajuda aí do Modern, né? 2000, quando a carta ficou bonitinha pra cá, entendeu? Quando teve esse novo layout. Acho que é 2000, 2006, eu não sei. Depois da oitava edição. O T2, você tem as três últimas edições. Aí você tem o antigo Extended, agora é o Frontier, né? Que é um pouco maior que o T2. E o Pauper, ele passa paralelo a isso tudo. O que eu quero dizer com isso, paralelo a isso tudo? Ele não é um formato... Quer dizer, por enquanto a gente joga Pauper, mas a gente diz Pauper... Legacy. Então, não sei se vocês acompanham meu raciocínio. Pauper Legacy. Por quê? o Pauper ele funciona com formatos comuns de todas as edições, entre aspas, né? Mas você pode criar um Pauper Modern, você pode criar um Pauper T2, que aliás já existe, tá? Lembra essa brincadeira que eu tava falando de criar formatos no Magic Online? Existe o Standard Pauper, que é super disputado, assim, não tanto quanto o Pauper Legacy, né? O Pauper T2, Standard Pauper, ele é muito disputado. E, detalhe, existem torneios gratuitos no Magic Online de Pauper T2, cara. Óbvio, eles são realizados por jogadores, eles são torneios fora do esquema do Magic Online, mas são torneios realizados por jogadores de graça. E detalhe, com premiação em ticket. Acho que é o mesmo esquema que era o Pauper antes da Wizard criar o formato no mall. Exatamente. Era isso. Era exatamente isso. Entendeu? Ou seja, é um formato de raridade, ele vai em paralelo. Isso é tão diferente que deixa as pessoas confusas, né? Mas acho que com o sancionamento, eu sou um pouco mais otimista que o Eli. A gente concordou com tudo agora, né? Tudo, Eli. Mas tem uma coisa assim, eu sou um pouco mais otimista que o Eli. Eu acho que o sancionamento vai vir em 2018, entendeu? Porque vai ficar estranho se não vier, entendeu? Vai ficar. A Wizard está sofrendo uma pressão, entendeu? A Jennifer Ball colocando, ela é a organizadora dos eventos da Wizard agora, né? Parece que a Wizard delegou isso para a Jennifer Ball. Ela que vai organizar os... Tô falando besteira aqui, gente? Não, acho que é isso mesmo. Assim, eu não sei se é algo, assim, oficial, né, de... Mas, assim, pelo boca a boca, eu vejo que é mais ou menos essa ideia. Então, e ela já colocou categoricamente, todos os nossos eventos vão ter Pauper paralelo, entendeu? Então, cara, a tendência é essa. Vai ficar estranho em 2018 se não tiver. Entendeu? A pressão é essa. A gente tá mandando e-mail direto, existem campanhas, né, de mandar e-mail. Por exemplo, eu acho que a gente pode... Esse ano de 2017, lá na loja, a gente fez um protocolaço em massa da Wizard pra sancionar o Pauper. Porque você pode fazer isso como jogador, né? Você entra lá no site da Wizard, entra no seu DCI, aí você manda lá uma reclamação, uma sugestão, aquelas coisas assim, e você vai lá sancionando, pede pra sancionar, e a gente fez isso direto. Acho que a gente podia aqui, né, com a ajuda do Pauperview, né, a gente podia criar um modelo de e-mail para pro ouvinte e pra todo mundo que se interessar na comunidade copiar e colar e fazer o protocolaço, entendeu? Isso funciona, isso é bacana, entendeu? Não, com certeza. É uma forma, vamos dizer, entre aspas, oficial de a gente mostrar o nosso interesse, né? Os jogadores mostrarem o interesse, né? E claro que isso vai funcionar regionalmente, mas eu acho que é uma forma de a Wizards, não vou dizer se importar, porque como vocês comentaram, ela já se importa, mas ela verificar a extensão do formato, né? Eu acho que o pessoal, esse negócio do GP aí agora, claro que isso é claro, notório, de que a Wizard, pela Shadow Fireball, ela tá medindo. Ela tá vendo estatística, ela tá vendo números agora, entendeu? Tanto que você vê, o pessoal comentou lá, foi um campeonato de 3 rodadas, né? Não sei nem se teve campeão, né? Não sei exatamente como é que funcionou, ficou meio obscuro isso aí, mas o pessoal comentou que eram 3 rodadas, dava premiação lá para, acho que é pelo número de vitórias, se não me engano. Acho que já funciona isso em GPs já. E então, assim, ela tá vendo números, ela tá vendo quantidade de pessoas, ela tá avaliando o campeonato. Claro, teve alguns problemas, infelizmente a gente teve alguns problemas nessa questão de banidas, MOL, IRL, banidas não, de válidas, né, de uma lista de outra. Infelizmente isso aconteceu e isso é um dos pontos que a gente precisa corrigir, né, precisa difundir realmente de que existem essas diferenças e que elas precisam ser sanadas, e todo mundo tá ciente disso para que, né, não ocorra, né? Até o Ari vai entrar nesse assunto agora sobre essa questão dessas diferenças, né? Elas existem, a gente precisa estar ciente disso, né? Por questão de raridade, de impressão aí. O Ari vai entrar melhor nesse assunto, que é um dos aspectos que deram origem e que fazem parte, né? E a gente precisa conhecer, entender como é que funciona para não ocorrer esses erros, né? A gente até comentou de juiz, né? Juiz às vezes não sabe, não tomou alguma ação, né, em relação a isso, realmente é por falta de conhecimento, pura falta de conhecimento, né? Então o Ari vai retomar esse assunto aí para a gente falar mais um pouquinho. É, né? Então, assim, o que eu considero, né, pessoalmente, sim, o maior problema do Pauper hoje é essa diferença IRL e MOL e as confusões que existem, né, que os jogadores fazem e juízes também fazem em torno do formato, né? Como não é uma coisa assim que tá definida, o que é, né? Não tá uma coisa definida pelo Wizard, não é sancionado, então existem essas diferenças e acabam gerando confusões, né? O sistema de classificação de raridade das cartas é uma coisa, que eu digo assim, muito complexa. Por exemplo, hoje, se você for jogar o IRL, você vai ter que conferir se a carta é comum ou não. E os dois maiores sites, né, que você pode pesquisar isso são o Gatorer, né, que é o Gatorer.wizards, e tem o Magic Cards Info, que também é um site aí muito utilizado para consultar a raridade das cartas. O problema é que, assim, existem algumas cartas que em uma ela está classificada como comum e no outro site ela está classificada como incomum. Isso acontece porque, não sei se vocês sabem, mas assim, hoje a gente tem um booster com 15 cartas, 3 incomuns e uma rara, né, e o resto comum. Mas teve algumas edições antigas. Eu não vou saber dizer quais, né? Eu vou deixar um link aqui para um artigo que você pode ver isso com mais calma, ler com mais calma isso, porque é um artigo até bem denso, né? A gente estava falando aqui, contém muita informação, então você vai precisar de um pouco de tempo aí para processar todas as informações. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: antigamente tinha alguns boosters que continham 8 cartas, então assim, e elas não tinham esse sistema de classificação de raro, incomum e comum. Então, como que era feito isso? Hoje, quando a Wizards vai fazer a carta, ela parece que ela printa todas as comuns num tipo de papel, no papel 1, né, que seria as comuns, as incomuns no papel 2, e as raras todas no mesmo papel, e depois ela corta esse papel e mistura nos boosters, né, com essa quantidade aí que eu falei. Antigamente, quando tinha esses boosters com 8 cartas, né, não existia essa divisão de 3 papéis. Então acho que existia alguma coisa ali de 2 papéis e tal, e eles dividiam, não era a mesma forma de divisão, então rolou assim uma confusão para saber o que, que era incomum e o que, que era comum. Então assim, a Wizards lá, né, no site dela, ela utiliza a classificação dela baseada nesses papéis, né, então nesses 2 papéis que ela tinha. E o Magic Cards Info, ele utiliza a porcentagem de cartas para definir o que era raro, incomum e comum. Então, tem cartas que hoje são contestáveis. Então, esse tudo que eu falei é um exemplo de confusão que o formato tem hoje. Mas existem outros tipos de confusões sobre o que é IRL e o que é MOL, né? Inclusive, eu queria citar aqui, durante os classificatórios do Nacional do ano passado, a gente viu problemas aí de jogadores que jogaram com cartas que não tinham sido lançadas no MOL ainda, né? Acho que a gente viu 2 casos aí daquele que o cara usou o Elemental Vermelho lá, né, em vez de usar Pyroblast. Teve um outro caso também que o cara usou o Monarca Preto antes dele ter sido lançado no MOL. Então assim, são transtornos, né, que acabam sendo gerados aí, né? Os dois caras, eu acredito que perderam a vaga ali pro Nacional e tiveram que tentar de novo. Então assim, são esses tipos de transtornos que eu acho que é a parte ruim de não ter o formato sancionado. O próprio Jorge, né, falou que quando ele participou do GP teve algum problema com isso, né? Então, eu acho que a gente pode ajudar nisso aí. Eu vou citar esse caso no GP e a gente pode tentar ajudar o seu ouvinte, Ari, e ele com relação a isso. Acho que eu imaginei aqui um jeito. Primeiro deixa eu citar o caso. Eu tava no Power Pauper, foi o primeiro Pauper de IGP, né? da Wizard, e eu tive um, tava comentando com vocês antes, tive um rendimento muito, muito medíocre, né, nesse Pauper, mas o que me chamou a atenção, além do meu rendimento medíocre, foi que tinha um oponente que ele tava usando Red Elemental Blast, né, eu tava jogando com R-Scred, ele botou o Explosão Elemental Vermelho, e foi ali tentar destruir o meu Delver e tal, ou anular uma mágica minha, azul, eu não lembro exatamente. E eu expliquei pra ele, pô, cara, essa carta, ela é incomum no Magic Online. Aí ele meio que não sabia o que dizer, ele realmente, a maior parte das confusões não é maldade do jogador. É realmente, o jogador não sabe muito bem o que fazer, né? Aí a gente chamou o juiz, o formato era regular, né, era real regular. E o juiz não orientou ele, segundo o judging at regular, né? Orienta os juízes a substituir o jogador, orientar o jogador a substituir a carta inválida para um terreno básico, né? E foi isso que aconteceu. O próprio juiz meio que não sabia como agir. Isso pode ser também uma forma de sancionamento. Por quê? Os juízes vão pressionar a própria Wizard. Pô, como é que eu me comporto nisso aqui? O que eu faço se eu ver um Red Elemental Blast? O que eu faço se eu ver um Winter Torrent? Entendeu? Eu acho que a própria comunidade de juízes, conforme o número de aumento de torneios, vai pressionar o Wizard para que tenha uma definição do que deve ser feito. Tá? Eu posso fazer uma listinha aqui das edições? Eu acho que... E eu consigo, mais ou menos, como eu sou velho paia, né? Eu jogava em Arabian Nights, né? Eu jogava na quarta edição. Eu consigo, mais ou menos, dizer quais os cards que você tem que ficar ligado. Né? Você, o jogador, né? As edições são as seguintes. Ó, Arabian Nights, Antiquities, Legends, eu vou falando das datas que é melhor, ó, Arabian Nights de 93, Antiquities de 94, Legends de 94, The Dark de 94, Fallen Empires de 94, tudo isso, essas primeiras que eu falei, elas eram expansões da Revised, da terceira edição, tá, que foi lançada em 93, aí depois, Ice Age, Chronicles, Homelands e Alliances são expansões da quarta edição, que foi quando eu comecei a jogar Magic. Quando o Magic começou a vir em português e tal. Ou seja, se você tem cartas no seu deck dessas edições, Arabian Nights, Antiquities, Legends, The Dark, Fallen Empires, Ice Age, Chronicle, Homelands e Alliance, você tem que ficar ligada se ela foi reprintada no mall. Se ela foi reprintada como comum no mall. Exemplo, ó, Arabian Nights. Tem uma carta muito famosa de Arabian Nights que joga no nosso Magic Online, que é a Oblivet. Todo mundo conhece qual que eu tô falando? Oblivet é atualmente a carta mais cara do Pauper atualmente. Tá? O Oblivet é o famoso Journey Preto. Oblivet é uma carta CMC3, custo de mana convertido 3, duas pretas e uma incolor. O texto da Oblivet, se você olhar no card, você vai se arrepender de ler um texto no Magic. Então eu vou dizer o que, que ela faz pra você. Oblivet é o Journey Preto. Journey to Nowhere. Sabe, que você exila uma criatura, é um encantamento global quando entra no campo de batalha. Exila uma criatura. E a diferença do Oblivet pro Journey é que ela também exila as auras. Tá? E quando esse encantamento é destruído, a criatura volta virada. Essas são as principais diferenças do Oblivet pro Journey. De fora isso, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, Oblivet é uma carta que joga no Magic Online, tá? Porque ela foi reprintada como comum, apesar dela ser incomum, se eu não me engano, no símbolo da espadinha, Arabian Nights é o símbolo da espadinha, uhum, né? Oblivet foi impressa como comum no Vintage Masters. Aí você vai me perguntar, Jacó, que diabo é Vintage Masters? Vintage Masters é uma edição que só existiu no Magic Online. Daí a confusão, tá? Essa edição, Vintage Masters, não existe, ela não foi impressa em papel. Ela só foi impressa, foi criada no Magic Online. Mas Oblivet tá lá como comum, tá? Então, ela é válida. Você pode usar Arabian Nights, a sua cartinha de Arabian Nights, que é incomum, mas você pode usar ela porque ela é comum no Vintage Masters e é jogado no mall. Entendeu? Eu não sei se eu me fiz entender, Mas isso que eu acabei de falar vai se repetir em todos os exemplos que eu vou citar agora. Ó, Antiquities. Antiquities, o símbolo de Antiquities é aquela bigornazinha. Uma bigornazinha feia pra burro. Antiquities, se você joga, tem cards de Antiquities, tem que ficar ligado, porque não existia no Magic Online Antiquities. Mas, olha aí, uma carta que joga muito o kit de Urza. Urza Tower, Urza's Power Plant, Urza's Mine. O trio de Urza foi impresso pela primeira vez em Antiquities. Aliás, se você tem um kit de Urza de Antiquities, parabéns, você tem em sua mão aproximadamente R$120. Né? Esse terreno de Antiquities, ele que era lixão em Antiquities, né? Era terreno de 50 centavos e tal. Agora ele joga muito no Modern, joga muito no Pauper, né, no kit de Urza. E foi reimpressa em outras edições como comum. Tá? Posso continuar? Pode, fica à vontade. Se eu não me engano, de Legends, eu acho que tem um zumbizinho que joga. Que foi a primeira vez em Legends que apareceu as cartas multicoloridas. Tem um zumbizinho lá que tem proteção contra verde, que joga no side do Dimir. The Dark. The Dark, o símbolo é uma luazinha. Foi a primeira vez que Goblin Grenade foi impressa como comum. Aí, ó. Só que qual o problema? The Dark não existe no... Todas essas edições que eu tô falando não existem no Magic Online. The Dark, cuja Goblin Grenade foi impressa como comum, quando foi lançar as edições dentro do Magic Online, o Goblin Grenade não veio como comum. Veio, acho que como rara até, se eu não me engano. Incomum ou rara? E, resultado, Goblin Grenade não pode no formato do Magic Online. Por quê? Não é comum. É comum no The Dark, mas The Dark não faz parte do Magic Online. Tá entendendo? Essa é meio que a confusão. Essas edições não fazem parte do Magic Online. Logo, elas não existem no Magic Online. Elas não existem no Pauper Mall. Tá? A não ser que sejam reimpressas, como é o caso do Bluex, né? Em Tutorat segue o mesmo exemplo de Goblin Grenade, foi impressa como comum em Fallen Pires, né? E não foi impressa, aliás, não foi impressa como comum, foi impressa como rara, né? Porque era uma época questionável do Magic, né? Pra você ter uma ideia como era questionável, existiam 4 cópias diferentes de Intutorat. 4 desenhos diferentes. As cartas de Fallen Pires, algumas, não sei se todas, tinham 4 desenhos diferentes. Para no seu deck você ter 4 desenhos diferentes. Por exemplo, eu tenho os 4 no meu fichário aqui, os 4 desenhos do Intutorat de Fallen Pires. Goblin Granada também, né? É o mesmo caso. Goblin Granada também tinha algumas cópias, exatamente. Né? Era um momento esquisito do Magic, né? Hoje, Fallen Pires, no Magic Online, ela foi reimpressa como rara. Então, você não pode jogá-lo no Pauper. Né? Ice Age, que foi a expansão da 4ª edição, também tem cartas que você tem que ficar ligado e ver se ela foi reimpressa como comum. Chronicles, né? E Homelands. Aí eu tava falando do Homelands, né, que eu cometi um erro com Fallen Pires. Homelands foi a pior edição do Magic. Foi considerada a pior edição, com as cartas mais merdas, assim, mais ruins mesmo. Mas existe uma carta de Homelands que foi impressa como comum e depois foi reimpressa, se eu não me engano, em Time Spiral. Foi reimpressa como comum de novo, que é as Flechas Serrilhadas. As Flechas Serrilhadas, não sei se vocês conhecem, é um artefato custo 4, né, CMC4, que ela entra com 3 marcadores de flecha, de seta, sei lá, que você vira o artefato e bota o marcador -1/-1 na criatura alvo. Você pode fazer isso 3 vezes, porque tem 3 marcadores. Quando acabar os marcadores, você tem que, olha o texto, enterrar a flecha serrilhada, né? Que significa? Significa que é uma excelente remoção pra Delver, pra Fada. Ou seja, joga muito em sideboard essas setas serrilhadas. Também eu não conheço nenhuma outra carta do Homelands que jogue em nenhum outro lugar, exceto flechas serrilhadas no Pauper. Se você conhecer aí, se vocês conhecerem, por favor, grita aí. Porque geralmente a Homelands era um booster de R$2, vinham com 8 cards dentro do booster, e geralmente eram 8 cards que você não ia usar. exceto flechas serrilhadas. Por último, Alliances, né, que também foi de quarta edição. Todas essas edições, elas têm uma coisa em comum. Curioso aí pra galera que é mais nova no Magic. Além de ser o frame antigo, né, aquele desenho antigo, né, o artefato ele não era prateado, ele era marrom, né? Além de ser esse frame antigo, elas não tinham cor de raridade. Olha aí, pra facilitar a sua vida, você não sabe que Into Turret era comum, raro em comum, porque tudo era a mesma cor, né? Tudo era o símbolo da edição, era tudo na mesma cor, né? E você não sabe o que era rara, o que era comum, etc. Essa coisa, essa brincadeira, né, de vir preta como comum, prata como incomum e amarela, né, dourada como rara, isso começa só a partir da sétima edição e tal, né, para ajudar os jogadores, etc. Aí já tinha Magic Online, já tava tudo certo. Não foi, Jorge? Quinta edição acho que já tem. Não, quinta não, sexta edição, né? Que já saiu. Sexta, eu acho que você tem razão. Sexta edição foi a primeira edição básica que tinha um símbolo romano, né? Seis, né? É, exatamente. É porque na quinta edição e na quarta, você não tinha número nenhum. Era vazio ali, né? Eu tô passando por um problema pessoal agora. Ah, pessoal nada, a gente se mete nesses problemas pessoais. Eu tô montando um cubo só com cartas da quarta edição, né? Então, para eu decidir, definir o que era a quarta edição e não quinta, já que não tem o símbolo, é pela data, né? Que é de 1995. Sim. Certo. Todos esses exemplos que você deu aí, né, deixa mais claro aí pro nosso ouvinte que realmente o problema de confusão, ele vem lá de trás, né? É um negócio que existe, que tá acontecendo, né, que acontece, e que a gente precisa pensar nisso, né? Refletir sobre isso. Aí o Wizards precisa refletir sobre isso. Você citou o caso aí do GP São Paulo. Agora, recentemente teve o GP Santa Clara aí, que foi o primeiro que teve lá fora, e eu vi relatos de jogadores que jogaram lá que tiveram o mesmo problema aí com essas cartas aí que não valem no mall. Então, é importante o jogador entender que existe essa diferença. Eu queria agora recomendar aqui um site para a pessoa que tivesse a dúvida, verificar se a carta dela é válida no mall ou não. Na verdade, são dois sites. Eu vou deixar o link na descrição aí, né, do blog, no YouTube também, mas eles são o scryfall.com, onde você pode procurar a carta e ver se ela é válida no mall, e o decropotência, se não me engano, .com também, você consegue tirar essa dúvida, né? Não sei se vocês costumam utilizar outra forma, outra ferramenta, outro meio aí para verificar se uma carta é válida ou não no Pauper Mall. Não, acho que é isso mesmo. Com o tempo você vai percebendo, né? Você vai. Com o tempo de jogo, você vai vendo, essa carta aí tá com cara de suspeita, vamos verificar direitinho e tal. Aí você com o tempo você vai se acostumando. É como tudo, né? Até teve um puxãozinho de orelha que o professor deu na Wizards, né? Ele, um dos últimos vídeos dele, ele comenta, pra você verificar e tal, você vai no Gathering. Aí ele para um pouquinho e fala, não, no Gathering você não vai achar porque não tem a divisão de Pauper no Gathering. Você não tem como filtrar ou verificar esse tipo de informação lá, e aí ele mesmo comenta sobre o Squarefall. Então, já é uma situação que a Wizard também precisa se envolver para poder facilitar esse tipo de informação. Porque tudo bem que ela passou pra Fireball, né? Pra China Fireball. Mas a responsabilidade ainda é dela, né? Então, se ela criar uma forma da pessoa, no canal oficial dela, poder pesquisar se é ou não é, né? Já é uma boa forma de começar a acabar com esse tipo de situação, né? Porque a gente acaba tendo que informar outros, né? Formas de você procurar isso paralelamente. Mas a própria Wizards ainda não tem uma forma, né? Um canal oficial dela que faça esse tipo de busca, né? O Magic Online, ele faz isso automaticamente, entendeu? Quando você não consegue, para quem não conhece o Magic Online, né? Você cria um deck no Magic Online, se você insere um card que não é comum, ele não deixa você classificar aquele deck como Pauper, na subcategoria de Pauper. Aconteceu isso comigo quando eu estava começando a jogar Magic Online. Né, eu, sem querer, coloquei, em vez de Hydroblast, botei Explosão Elemental Azul e eu não estava conseguindo fechar o deck. Né? Aí, quando eu percebi o meu erro, né, isso tem lá seus 6 anos atrás, né? É muito automático no Magic Online, não precisa de explicar. Agora, no papel, tudo tem que ser bem explicadinho, né? Até porque muita gente... O mall acaba sendo... Até porque muita gente não tem o mall, né? Aqui no Brasil, muita gente Exatamente. Não joga mall, então... Essa era a defesa de criar um formato pauper de papel, né? Fazendo o advogado do diabo aqui, né? A grande defesa que se construía, não, temos que criar um formato pauper de papel porque a maior parte das pessoas não tem mall. Concordo, beleza, mas a gente volta para aquilo. Vamos usar IRL, né? Pool IRL ban mall ou pool mall ban mall, né? Uhum. Tem que ser coerente nessa brincadeira aí. Agora, mudando um pouquinho de assunto, uma coisa assim que eu percebi que nos grupos aí que eu participo de Pauper, existem muitas lojas que ainda continuam realizando torneios utilizando o Pauper IRL. Agora sim, se eles utilizam a banlist mall ou se eles utilizam a banlist própria, eu não sei. Mas assim, isso eu ouvi recentemente, né, o pessoal falando no grupo que joga na cidade dele o IRL. Isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Não sei se vocês também têm essa preocupação com isso. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema porque ele não está jogando o que a maior parte dos jogadores estão jogando agora, que é o formato Magic Online, o formato nacional, o formato do GP. Eles estão jogando um Pauper que é... Aliás, desculpa, eles não estão jogando Pauper. A gente estava brincando aqui, né? Eles estão jogando um mesa de cozinha, como é que se diz? Casual, entendeu? Que não é Pauper. Inclusive, assim, uma das maiores vantagens que eu acho que o Magic em si tem, né, ao ter o mall, é que, assim, como que os jogadores profissionais dos outros formatos treinam para as competições? Utilizando o mall. Então, assim, se o cara quer treinar para um campeonato da cidade dele, ele vai utilizar o mall. O mall é uma excelente ferramenta para isso, né? E é complicado para ele treinar numa ferramenta e chegar lá e tá jogando outro formato, né? Então, assim, o treino dele não foi eficiente, não foi muito válido. Então, essas coisas, assim, que me preocupam, né? Que eu acho estranho os lojistas continuarem fazendo o campeonatos, eventos, né? Utilizando a lista do IRL. E eu acho que isso aí também vai um pouco dos jogadores terem a consciência de tudo isso que a gente falou aqui hoje e tal, né? E conversar com o lojista. Assim, com certeza eles têm eles podem ter algum motivo para fazer o IRL, né? Mas talvez o pensando no formato, no crescimento no formato, no desenvolvimento deles como jogadores de Magic, os prós, né, de utilizar esta mall são evidentemente maiores, assim. Eu acho que quando quando a loja ela bota um IRL, ela presta um desserviço pro formato, né? Desculpa, Eli, vai lá. Não, é mais ou menos essa linha que eu ia comentar, porque assim, eu acho que o grande problema que a gente precisa bater na tecla é o Pauper precisa de informação, ela precisa ser difundida e respeitada pelo lojista, pelo juiz, pelos jogadores. Então assim, o nosso maior objetivo aqui é realmente difundir essa informação, passar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Então esses campeonatos acontecendo, essas situações acontecendo, elas precisam ser levantadas para que isso seja repassado, né? Isso seja difundido. A gente vai ter o Pauper evento paralelo de Pauper agora na final do CLM, agora em fevereiro. Então, assim, uma das nossas esperanças é que a partir desse ano a gente consiga ter um CLM Pauper, né? Que é uma forma do quê? De as lojas conseguirem aderir melhor ao formato e também elas serem difusoras dessa forma de respeitar o Pauper, né? De realmente fazer com que o que existe de estrutura Pauper com relação ao mall seja repassada e ela tenha isso como oficial, né? Ela consiga passar, não necessariamente você precisar de um jogador que conheça um pouco mais das listas e de válidas para que seja corrigido, né? Ela ter essa estrutura, claro, alguns problemas podem acontecer, principalmente no começo, mas que as lojas também tenham essa estrutura, porque isso vai atrair novos jogadores, vai criar uma padronização e assim a gente consegue fluir melhor nessa sequência de oficialização aí do formato, né? Bom, a gente está caminhando aqui para o final do podcast, né? E eu acho que a gente acabou abordando aí os principais assuntos do tema. Acredito que a gente falou sobre todos os pontos negativos de ainda se jogar o IRL, né? Então esperamos que o Pulp padronize, utilizando a pool do Mall, né? E que todos joguem um único formato, que é o único formato que existe, né? Que é o Pauper Mall. Caso você aí, ouvinte, tenha um ponto de vista diferente, discorde de alguma coisa que a gente falou aqui, né, durante o podcast, eu te convido a deixar um comentário aí pra gente debater sobre esse tema. Acho que é sempre importante discutir aí de forma saudável sobre o formato que a gente tá jogando, beleza? Ah, e como eu disse também anteriormente, né, a gente vai disponibilizar aqui os links de alguns artigos, para vocês consultarem aí caso tenha alguma dúvida sobre as informações que a gente passou aqui. Então é isso, eu sinceramente espero que esse podcast seja de alguma forma útil aí para a comunidade Pauper, que os equívocos que a gente comentou aqui hoje, né, diminuam com o passar do tempo aí, com os próximos eventos Pauper, que a gente tenha menos casos aí de jogadores jogando com cartas inválidas por falta de informação e que os juízes também estejam mais atentos e mais preparados para lidar com esse tipo de situação aí. Equívoco vai ter, né? Confusão vai ter, né, Ari? Acho que o importante é a gente não precisa concordar com tudo. Não precisa, sinto falta do Into Torrent, sinto falta do Goblin Ganage. Tudo bem, mas apresenta. A gente tem que sempre construir o argumento, né, de uma forma construtiva, educada, que acho que às vezes as pessoas esquecem disso, né? Poxa, tenta convencer a gente do porquê que o IRL é melhor. A gente apresentou os nossos argumentos aqui, ó. A gente acha que o Magic Online é melhor porque tem a base da Wizard, eles que planejam e tal. Se você não concorda com isso, explica por quê, coloque seus argumentos. Acho que a gente tá aqui pra ouvir, né? Dialogar, né? O Magic, acima de tudo, é um hobby, né? Então ele tem que trazer um certo prazer pra quem tá jogando, né? Então o ideal é realmente você jogar o que você gosta, né? Claro que se a gente for pensar em uma questão mais competitiva, se você quiser seguir realmente, a gente está indicando e está mostrando, né, mostrando os nossos argumentos, as nossas convicções em relação à estrutura que seria o ideal de seguir, né? Mas, e com certeza, ter essa mesma ideia que o Jacó comentou de educação, né? De companheirismo acima de tudo, né? E respeito, que é uma coisa que a gente precisa, né? A comunidade precisa muito e a gente precisa, né, colocar isso em prática, né? Beleza, é isso aí. Queria agradecer bastante ao Jorge, né? Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, de ter dividido as experiências aí com a gente. Muito obrigado mesmo. Opa, foi um prazer. Eu queria aproveitar aqui para fazer um jabá, pode? Claro. Um jabá do bem. Pode jabá do bem. Então, tá em casa, queria, né, falar um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho aqui de um projeto que eu tenho. Para quem não sabe, eu sou professor de escola pública, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu dou aula para crianças de 12 a 14 anos, né, do segundo segmento fundamental, de história e geografia. E eu levo para eles o Magic. Eu levo para eles como disciplina eletiva o Magic associado a interpretação de texto, né? Porque o Magic tem muito texto para interpretar, regra para interpretar, né? A gente que joga, sabe o dia a dia, sabe como é que é bem essa questão da regra, né? Ou seja, isso ajuda eles na interpretação de texto, cálculos matemáticos, planejamento futuro, né? Tem toda uma questão pedagógica envolvida e eu levo o Magic para essas crianças de forma gratuita. Então, se algum dos ouvintes aqui do Pauper View, entendeu? Tiver aquele lixão guardado em casa, aqueles cards que estão acumulando poeira, não tá fazendo nada, a gente está aceitando doação, a gente aceita doação desses cards, essas crianças recebem esses cards, não é qualquer uma que recebe também não, elas têm que ter bom comportamento, boas notas, elas têm que estar com os compromissos em dia, isso eu cobro muito, né? Porque não adianta jogar Magic por Magic, né? Tem que estar com as lições em dia, tudo bonitinho. E é legal que os mais bagunceiros, né? Os meus alunos mais bagunceirinhos, assim, eles veem a gente jogando, querem jogar. Eu falo, não, não pode. Fez bagunça, fez zoeira em sala de aula, sacaneou a professora de arte. Não pode. Então, vai ficar de molho. Semana que vem, quando a professora de arte dizer que você tem um bom comportamento, você vem e joga, né? E ele fica doido. Imagina, ele fica surtado na cabeça dele, né? Porque ele quer jogar e não pode porque não tem comportamento. Então, é bem interessante o projeto. E se você tiver essas cartas em casa, Shield velho, caixa de pré-release, de bundle, isso tudo é revertido para eles, né? Eu vou deixar aqui o endereço da loja que me ajuda aqui, né, que recolhe esse material, eu vou sempre lá, pego, levo para a escola, tá? E isso vai ser de suma ajuda. Eu vou deixar também um link com as fotos do projeto aqui para o Ari publicar junto com o podcast. E obrigado aqui pela galera, pro Ari, por fazer esse trabalho magnífico, né, que pro Pauper, que a gente tem que dar continuidade, manter o nosso formato livre, a Eli também pelos comentários muito bacanas. E obrigado pelo suporte já de antemão aqui, o suporte ao projeto. A gente que agradece aí e parabeniza aí você pelo projeto aí, uma atitude bem bacana aí, levar o Magic para todo mundo. E como eu já tinha dito antes, né, eu me comprometo aí a ajudar, vou mandar algumas cartas aí e a gente vai divulgar bastante. Opa. Aí o projeto, vamos ver se a gente consegue bastante cartinha aí pra galera. Beleza? Opa, a criançada agradece. Eu quero agradecer também a presença virtual do Jacó aí também, né? Adicionou bastante aí na nossa conversa, conhecimentos e experiências aí, em piadas também, né, Jacó? Opa! Com e sem graça, mais sem do que... Faz parte. E também parabenizá-lo pela iniciativa aí, né? Como o Ari comentou aí, a gente realmente vai contribuir aí, nos ajuda e ajuda o projeto também, né? Porque a gente sabe que são cartas que a gente vai ficar realmente só tomando espaço, então a gente ajuda pessoas aí, né, com iniciativa tão, tão boa e significativa como essa, né? Porque você tirar o proveito de um hobby assim e, né, você ter um resultado em sala, você ter uma melhoria no desenvolvimento, é algo realmente muito louvável aí, né? E com relação ao podcast aí, então fica essa mensagem aí pro pessoal, né? Tentar procurar seguir, né? Tentar tornar o formato um pouco mais forte, unificando, né? Considerando realmente as regras e cartas do MOL aí, e ver se a gente consegue trazer mais jogadores, melhorar o conteúdo divulgado, que é né, uma das nossas missões aqui, e torcer por um 2018 aí com coisas melhores, mais olhos, né, olhando pro formato. Então vamos ver que boas surpresas nos aguardam aí. E é isso aí. Isso aí, galera. Então, até o próximo podcast. Valeu, hein? Valeu, abraço. Um abraço.